se alguém achar meu amor por ali, diga a ela que volte pros meus braços, que eu preciso dela aqui pra ser mais feliz. Se alguém souber onde ela está, diga a ela o quanto estou sofrendo, que eu preciso dela aqui pra ser mais feliz. Pra que fazer chorar quem te ama, se o brilho dos meus olhos já se apagou? E eu chorei pelas ruas, eu chorei de tristeza, eu chorei por você, amor. E eu chorei pelas ruas, eu chorei de tristeza, eu chorei por você, amor. Onde ela está, diga a ela o quanto estou sofrendo, que eu preciso dela aqui pra ser mais feliz. Pra que fazer chorar quem te ama, se o brilho dos meus olhos já se apagou? E eu chorei pelas ruas, eu chorei tristeza, eu chorei por você, amor. E eu chorei pelas ruas, eu chorei de tristeza, eu chorei.